Os Senhores dos Dinossauros, de Victor Milan. Editora Dark Side Books, 480 páginas. Em Os Senhores dos Dinossauros, Victor Milan consegue materializar um sonho que milhares de leitores compartilham secretamente desde a infância: cavalgar os gigantes pré-históricos, como o terrível Tiranossauro Rex. Se passa no Império de Nueva Europa, um continente claramente inspirado na Europa do século XIV. Cultura e costumes, religião, conflitos políticos, tecnologia e armamento são compatíveis com o último período da Idade Média. Mas neste mundo, construído pelos oito criadores, os dinossauros também fazem parte do arsenal de guerra. Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locou. E esse é o JPC Cast número 29. Não parou, janeiro, episódio novo. Estamos aqui hoje para falar de um livro escolhido por quem, meus queridos amigos? Por quem? Quem que escolheu esse livro? Nossos ouvintes. Exato. Nosso grupo especial de ouvintes. Nosso Power Ranger de ouvintes, né? Exatamente. Então isso, são cinco. Já que tem os Órids aí, né? Vamos... É a galerinha da aldeia. Não, são cinco, cara. A galera da aldeia. Pô, essa galera é gente boa. Exato. Como a gente mencionou um tempo atrás, a gente fez um sorteio, uma enquete, né? Na aldeia do Livrocast, que é um grupo fechado pra quem é patrão ou padrinho do Livrocast, né? Ajuda a gente através do Patreon ou do Padrim. E lá nessa enquete a gente fez um sorteio pra escolher o tema de um episódio do JPC Cast e teve um empate, né? Dois livros empataram. O primeiro livro foi o Tropas Estelares, nós falamos no JPC Cast 27, né? Já no ano passado. E ficou pra esse ano o segundo tema. Qual é o tema? JPC Cast número 29, Os Senhores dos Dinossauros, um lançamento da Dark Side Books. Vamos ver se nesse eu vou ser xingado também, né? No 27 eu fui xingado, agora é o 29. Então vamos começar perguntando o seguinte: vocês conhecem esse livro? Conhecem o autor? Como é que é aí? Tipo, ou foi surpresa total o lançamento da obra? Cara, não conheço o livro. Posso dizer que a capa me surpreendeu. E do autor Victor Milan, já ouvi falar, nunca li nada sobre. É, tipo, cara, quando você botou essa capa na enquete lá, eu me surpreendi e tal, mas depois eu vi que já tinha lido alguma coisa, alguma crítica, alguma resenha sobre o livro um tempo atrás, mas do autor realmente não sabia também porra nenhuma e não li nada dele. E eu votei lá porque eu queria que esse livro ganhasse, tipo, ficasse entre os primeiros. É, o meu voto, né, porque aqui na aldeia, sim, a gente também vota, né, os três aqui também votamos. Eu votei nesse livro também, cara, eu tava ansioso pra falar dele porque eu estou ansioso pra ler, né, mas uma coisa leva a outra. Eu perguntei se conheciam ele, cara, porque olha só, o Victor Milan, né, eu acho que é assim que fala o nome dele, nasceu nos Estados Unidos, né, em 1954, ele mora hoje em Albuquerque, Novo México, também, Estados Unidos. Opa, junto com o Mr. White? É. Exato. Cara, tem uma piadinha muito boa, cara, no site da Darkseid. Diz lá, autor, né? Que é uma das pessoas mais célebres que mora em Albuquerque, além do Mr. White. Porra, a editora da... A Darkseid é foda, né? A Darkseid é foda. Ele é latino, é meio latino, né? Porque ele é filho também de porto-riquenho, alguma coisa assim. Não fui muito a fundo na biografia dele, mas o que me interessa aqui pra esse papo é que ele é autor de outros 100 livros de fantasia e de ficção científica. Então, tipo assim, eu não conhecia, o Rodrigo não conhecia, o Diego não conhecia. Tipo, grande coisa a gente não conhecia, né? Mas, cara, o cara tem 100 livros, cara. Não é, tipo, um autor iniciante, sabe? Cara, 100 livros é uma parada absurda você pensar em quanto ele produz por ano, assim, sabe? Tipo, caraca. É, ele escreve profissionalmente há 40 anos, pelo menos. 40, 42 anos. Pô, mesmo assim, incrível. É, mais de 2 livros por ano, né, cara? Mais de 2 livros por ano, cara. Como assim? É, além disso, é uma curiosidadezinha aqui também. Além de escritor, né, ele também é DJ de rádio, especializado em pro Prog Rock. Porra, esse cara deve ser muito divertido, velho. Deve. Porra. Deve. O cara é uma figura. As fotos que eu vi dele na internet, cara, o bicho é uma figura. Cara, Milan, me vem à cabeça o César Milan, se não me engano, que é um treinador de cachorro, mano. O cara tem um programa na Discovery, eu sei lá onde, saca? Tipo assim, o cara treina cachorro, ele é mestre dos cachorros e tal. O programa do cara é irado, assim. Eu acho que o sobrenome é Milan dele, se não me engano. É, o sobrenome Milan não me é estranho, cara, mas o Vitor eu não conhecia. Não conhecia mesmo. Outra coisa que é legal falar desse cara é que ele é amigo, cara, olha só. Amigo pessoal. Bom, ele escreveu 100 livros, né? Recebeu um conceituado troféu de ficção científica Prometheus Award, em 86. Então, um cara já premiado e mundialmente premiado. E ele é amigo pessoal desde a década de 70, né? Do famosíssimo autor George R. R. Martin. Então, tipo, né? Amigo de verdade, né? Antes do sucesso. É, não é um cara que conheceu. Exato. E mais do que amigo, cara, ele é um dos membros fundadores, uma das pessoas que escreve, né? E que edita aquela série de livros Wild Cards, né? Que também tem a Melinda Snodgrass, eu acho, Snodgrass, alguma coisa assim, e o próprio R. R. Martin, né? Então, ele escreve junto com os caras e tal. É uma série de livros gigante, 22 livros são, eu acho. Eu lembro que eu cheguei a dar uma lida que o George Martin elogiou muito esse livro, né? Assim, é claro que a gente não sabe até onde vai ali a amizade e tal, mas, porra, o cara tem 100 livros na bagagem, parece um cara extremamente experiente e, pô, elogiado por hoje, talvez o cara da fantasia, né? Tipo, então, o cara tem currículo, né? Tipo, eu acho que é indiscutível isso. Eu ia deixar pra falar isso durante o julgamento da capa em si, né? Mas vamos mencionar agora também pro ouvinte saber do que a gente tá falando. Na parte de cima da capa tem a seguinte frase: a união entre Jurassic Park e Game of Thrones. Quem falou isso? George R. R. Martin. Então, tipo, né? É aquela questão. O cara é amigo dele, claro, mas o George R. Martin não é por o nome dele à prova, assim, também num livro que não fosse de boa qualidade, né? Será? É, não, claro. É, cara, eu acho que não. Acho que não. Eu se eu fosse autor famoso, não faria isso. Ou foda-se, também faria, né? Cara, eu faria, Diego, por ti sim. Caralho, eu me senti bem pra caralho agora. É, valeu. Não, por ti também, sim, Rodrigo. Obrigado. Mas assim, Caô total. Na hora tu foi sincero. Saiu com sinceridade. Não, cara, mas a questão é a seguinte, gente. A questão é a seguinte, gente, não estão pegando a malícia. Poucos sabem que o autor é amigo do George R. Martin há muito tempo. Verdade. Entendeu? Então se trata apenas, entre aspas, né, do George R. Martin indicando o livro, entendeu? Indicando o livro, é verdade. Isso é verdade. Um puta peso, cara, é um puta peso. Não, não, com certeza é, isso é indiscutível. Eu acho que eu vendo o livro, porra, ele já é, né, não vou falar da capa não, voltando. Eu vendo o livro ali, pegando a capa tal, e dando uma olhada nessa exclamação, é óbvio que tem outro peso, é óbvio isso. Acho que não tem como. A gente é influenciável nesse sentido, cara. Não tem... Isso é indiscutível, assim. É, ainda mais com o autor bombando como o George R. Martin. Bombando, né? E que ele é inquestionavelmente bom, saca? Não é uma parada assim que tu fica... Ah, mas tem uma galera que não curte, ele é meio questionado. Não, o cara é bom. O cara é foda. É, eu não curto. Ah, tudo bem. Polêmica. Cara, mas assim, tipo... É foda porque o cara lançou o livro agora. Esse livro, Os Senhores dos Dinossauros, é lançamento no passado, né? No Brasil. Ele estreou em simultâneo também nos Estados Unidos, né? Outra coisa que eu reparo também nesse livro é que a sinopse não fala muito. Quando eu descobri que ia ser lançado pela Darkseid, eu fiquei maluco, porque, velho, é dinossauro, Idade Média e George R. Martin indicando. Foi essa a trinca ali, a tríade que me fez querer ler o livro, sabe? Com essa frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras contando A, E e Off, né, do George Martin na capa, a união entre Jurassic Park e Game of Thrones. Cara, isso já vende a porra do livro. Sim, cara, e a própria capa vende muito, cara. Tipo, um dinossauro, um cavaleiro montando a porra de um dinossauro Rex. É, isso é incrível. É a parada mais foda essa. É mais foda. A noção mais épica é realmente o Tiranossauro Rex com um cavaleiro em cima, armadurado, lança. Incrível. Era justamente aí que eu queria chegar, Diego. Não precisa de sinopse, cara. Tipo, tu vê a capa, tu vê a indicação, tu vê o nome, caralho, eu preciso ler. E a sinopse, tu indo atrás dela, tu lendo na internet, no próprio livro, cara, tu vai ver que ela vai falar o quê? Que é um mundo inspirado na Europa do fim do século XIV, Idade Média, que tem cultura, tem conflito, tem tecnologia, e além disso, os dinossauros também são armamentos. É, eles são tipo arsenal de guerra. Isso, a sinopse fala isso. E cara, qual é a história do livro? Velho, foda-se, é uma história de... Não, olha, vocês me convenceram da sinopse, que eu tava achando a sinopse uma merda, horrível. Só que pensando bem, realmente, a sinopse dá informação, a única informação que faltava pra mim. Porque você olhando essa capa, esquecendo os dizeres do George Martin, você pode pensar assim, porra, é um livro, pode ser um livro toscaço, né? Tipo assim, aquela é uma junção perfeita, mas pode ser um livro bobão, de um game que eu não conheço aí, saca? Esses livros que o neguinho produz e fazendo de um game qualquer lançado em 2 meses e ponto. Só que aí tem a frase do George Martin. Porra, já, se você tá comparado com Guerra dos Tronos, é porque é mais sério, uma pegada mais séria, pá, realista. E aí você lê a sinopse e fala sobre, pô, Europa, século 14, aí tu fala, falar, putz, isso aqui é maneiro. Isso aqui é maneiro, sabe? Dá uma profundidade. Então eu acho que a sinopse realmente tá lá fazendo o papel dela. Isso aí. Só faltou uma informação na sinopse, né? E se for ver ao pé da letra, faltou dizer ali que o meteoro não caiu. Olha, eu acho que a questão, ele não toca nisso, talvez porque seja um mistério de como tem dinossauros nessa época, se é nesse mundo e tal, né? Talvez seja de fato um grande mistério do livro, sabe? Um portal. Ele menciona que nesse mundo, né? No Evaropa, não sei como se fala isso, é difícil falar. Nesse universo criado pelo autor, no Império ali, foi construído por 8 criadores, né? Que eu acho que seriam talvez os senhores dos dinossauros ou não, enfim. E além disso, tem dinossauro, ponto. É isso que fala, né? Não adentra muito. É, porque se for pensar que é meio medieval, então os caras não têm tecnologia pra fazer clonagem através de DNA, como o Jurassic Park. Mas se fala em união do Jurassic Park, não sei, né, cara? Tipo, meio estranho. Pode ser. Eu acho que não. Eu acho que a união do Jurassic Park é mais pelo dinossauro em si do que pela ciência, sabe? Então, eu acho que o meu teor não ganhou. Apesar que é uma ficção científica, isso é importante. Isso que eu ia falar. Tu tava falando que em off, Rodrigo, que é mais vendido como ficção científica do que como fantasia, é isso? É, tipo, o livro é vendido como ficção científica, né? Não como fantasia. E isso traz uma... Tem que ser crível, né? Tipo assim, o que ele vai passar pra gente. Essa ciência que tem dentro do livro vai ter que ser uma coisa com maior credibilidade, embasamento, mais interessante do que a liberdade que se pode ter numa fantasia, né? É o que me aparenta, né? Cara, eu garimpei a internet atrás de uma entrevista do autor e ele fala o seguinte sobre o mundo dele, tá? Esse do livro, né? Abre aspas. Um grande, barulhento e lindo mundo. Grandes batalhas, lindos costumes, altas paixões, ameaças sobrenaturais assustadoras. Personagens extravagantes, intrigas, traição, corações partidos e redenção. E sempre aqueles malditos dinossauros, em todo lugar que você olhar. Isso aí seria a sinopse, né? Maneira, não? Eu acho massa também, cara. Achei mais massa que sinopse. Então acabou de perder 2 pontos comigo no final já. Foda, né? Essa frase ficou muito foda. E isso era pra estar na porra da capa. É, mas é uma frase do autor, né? Uma entrevista posterior ao lançamento, provavelmente. Ah, porra, eles tinham aí a sinopse, velho. Cara, mas assim, eu volto a frisar. Na minha opinião, esse livro, cara, olha, eu vou cometer aquelas frases que a gente fala e depois se arrepende, né? Mas tá aqui um livro que não precisa de sinopse, é esse, cara. Não, óbvio. Essa tríade da capa, o nome, a imagem e a indicação, fechou, sabe? Pra mim, fechou. Só mais uma coisa que eu acho legal pontuar aqui sobre o universo desse livro, tá? O autor coloca no início do livro, uma nota do autor. Uma coisa que você precisa saber. Não preciso. Esse é o JPC Cast. Não, é legal. É legal pra gente ter uma ideia do livro. O mundo que ele cria tem um nome, tá? É Paraíso o nome. Então ele coloca assim, uma coisa que você precisa saber. Este mundo, Paraíso, não é a Terra. Não foi a Terra, jamais será a Terra. E não é uma Terra alternativa. Todo o resto é possível. Já meio que responde a pergunta do Diego, né? Sobre os dinossauros, né? Tipo, não tem esse lance de meteoro, né? Eu acho que é um mundo em que não... É, realmente, assim, ele evoluiu. Vamos pensar que existe uma Terra no universo que não é a Terra. Tipo, Paraíso o nome, né? E lá não caiu meteoro nenhum nem nada. Então, as coisas foram evoluindo como aqui, né? E a realidade é diferente, apenas. E tudo então. Junto. Foi exato. Tudo junto, exato. Né? Isso é importante saber realmente por essa questão, cara. A gente não tem essa questão de trazer de volta os dinossauros. Não, eles nunca deixaram de existir, né? Eu estou sendo arbitrário aqui, né? Posso estar enganado, não li o livro. Outra coisa que é legal falar também é que esse livro é o primeiro volume de uma trilogia. O segundo livro, se não me engano, vai se chamar de Dinosaur Knights. Ou seja, os Cavaleiros dos Dinossauros, alguma coisa assim. O que é interessante você pensar, não sei se ele vai chegar a tocar nisso, mas como que a humanidade conseguiu erguer um império, né, no nível do século XIV, tendo os dinossauros juntos, né? Cara, porque, assim, né? Interessante essa questão. Acho que o humano é um câncer que tá no planeta, velho, que não tem, cara. Tipo, é verdade. Vai evoluir e destruir tudo que tiver em volta. Vai encontrar uma maneira, né, cara? Exatamente. Tanto é que encontrou, né? Os dinossauros estão servindo de montaria. Cara, eu digo mais, tá? Se dinossauros existissem, eu acho que o homem ia demorar mais tempo pra inventar um motor e ia focar as energias em dominar os dinossauros, cara. Então, tipo assim... Até porque ele precisaria fazer isso. Claro, com certeza. Tipo, ele dá um jeito de... Assim como domesticamos cavalos, enfim, cachorros, né? Os lobos, né, no caso. Até boi, enfim, javali, porco, etc. Ia fazer a mesma coisa com os dinossauros, sabe? Mas isso é uma questão. Você bota outra questão. Porra, ele vai fazer relação com a Europa do século XIV. Mas será que as construções seriam dessa maneira? Seriam completamente diferentes, não? Assim, o pensamento, talvez, de como é que você estruturaria as muralhas, a religião seria dessa maneira? As catedrais seriam... O pensamento seria exatamente esse? O autor promete um mundo lindo, uma cultura e uma beleza ímpar, né? Uma coisa, tipo, criativa. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos ler esse livro e falar sobre isso no LivroCast, né? A gente pode... Um dia a gente fala. Até até já falando da capa, é uma capa linda. Essa, pra mim, é uma ilustração que funciona numa capa. Que não fica parecendo uma ilustração muito bem feita, mas que não funciona como capa. Que é aquela velha história da ilustração que não funciona, por exemplo, como estampa de camisa. E essa ilustração, não, ela é estilizada, foda, cara. Muito foda. E depois, né, você quando mandou esse... É, a gente conversando em off, cara, o ilustrador é Richard Anderson. E o cara é concept de Hollywood, já fez, porra. Ó, Prometheus, que é indiscutível, que a parte de arte é muito maneira. Gravidade, que é foda. Tipo, Guardiões da Galáxia, que a parte visual também é muito interessante. Então, assim, cara, que capa interessante. É um padrão de ilustração que vem vindo já nesse estilo de medieval, fantasia. Vou botar fantasia aqui, mas nesse estilo de fantasia medieval, né? A capa daquela saga toda do Cornwell. A gente jogou aqui uma vez, né? Isso, como é que é o nome? O Último Reino. Isso. É, né? as Crônicas Saxônicas. É um traço relativamente parecido, né? É bem próximo, verdade. É, você tem um traço estilizado, mas, cara, as cores da capa, é mesmo foda, cara. Meu Deus, dourado com esse cinza. Muito bonito, cara. Meu sépia, bacana, muito foda. Agora, assim, se o ouvinte, cara, não tá vendo essa capa, para o que você tá fazendo agora, vai na postagem e clica no link da capa pra ver essa porra ampliada. Cara, é animal a capa. O Rodrigo mencionou as Crônicas Saxônicas do Cornwell, né? Eu acho essa capa ainda mais fluida, cara. As cores são fantásticas, velho. Também, prefiro também. Assim, eu não tô nem falando da Darkside, né? Capa dura, a qualidade de... O brilho do nome do autor, a questão de a lombada e tudo mais, sabe? Que isso é impecável. O verniz. Marcelo, vou te dizer o seguinte, cara. A capa é 30% animal só. Que é o dinossauro, né? Que é o dinossauro. Tem 10% ali é um humano e o resto é background. Ah, mas o humano também é animal, né, cara? Então, cara, mas é foda. A capa é muito foda, cara. Ela passa muito uma hora de fantasia, assim, uma parada tipo... Não, cara, o que é incrível é que, assim, o fundo não tem nada, mas você consegue perceber que é algo grandioso atrás desse cara. Só que não é nada, cara. É tipo umas manchas e sombra. E tu fala, cara, parece que tem um bagulho grandioso ali, uns prédios, tipo um coliseu, sabe? Um troço assim. É, cara, que porra de ilustração incrível, cara. E, assim, aí reparando os detalhes, né? É, esse livro, como a gente mencionou antes, ele se passa num período medieval, né? Numa Idade Média. Então o cara pega, tem um cavaleiro de armadura completa, aparentemente, em cima de um tiranossauro Rex. Não é um tiranossauro. Esse aqui é um velociraptor. Será, cara? Não pode ser um tiranossauro, cara. O tiranossauro, ele caberia dentro da boca do bicho, tá ligado? Não, tudo bem. Pode ser pelo tamanho, pode ser. Pela sinopse, eu comprei que era um Rex, tá? Mas tudo bem. É, parece que também... Pela sinopse, eu também fui no Rex aqui, mas realmente pelo tamanho... É, o Diego tem um ponto. Não parece o Rex, ou então é um filhote essa parada. Pode ser. Ou é um filhote ou um raptor. Mas o cara tá assim, com aquelas coisas que cara, qual o nome daquela... Eu vou errar as palavras inteiras, eu sou péssimo. Uma lança. Não, aquela coisa que coloca no cavalo na... Rédea. A rédea, isso, com as rédeas na boca do dinossauro, seja qual for a espécie desse dinossauro, né? E segurando aquelas lanças, cara, de duelo de cavalo, saca? Na bem medieval mesmo, aqueles dois cavalos, cavaleiros indo reto um contra o outro com uma lança apontando pro outro, cara. Que coisa fantástica, velho. Cara, assim, ó, eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro, eu tenho certeza também que a linguagem dele, que é certeza não, né? Expectativa, na verdade, que a linguagem dele seja não uma coisa besta, uma coisa mais madura, né? Mais bem escrita, mais cheia de rodeios, assim. Mas o universo é muito atraente, cara. E olha, Vitor, parabéns pela tua ideia, cara. Não, porque a única preocupação que eu tinha em relação a isso é exatamente isso. Se fosse um livro muito bobo, assim, com uma temática, sabe? Não tô falando que os livros adaptados de games sejam ruins, né? Mas, assim, que seja muito superficial, uma coisa muito, muito, caralho, bobona mesmo. E quando você mata essa dúvida, você fala, cara, não vai rolar isso, porque tá comparando com Guerra dos Tronos, sabe? É, a sinopse passa a questão de ser, pô, detalhar que é uma Europa século XIV e tal, com todas aquelas intrigas. Aí você fala, cara, isso vai ser muito bom, velho. Porque vai ter todas essas intrigas e traições e guerra e o caramba, quase com o dinossauro, velho. Tipo assim, vai ser muito irado isso, cara. Vai ser muito irado. E eu digo mais, cara. Assim, ó, o Rodrigo mencionou a questão de games. Não é o livro de um game. Esse game não existe. Não é. É um livro, é uma história original, né? Pensada agora, recente, publicada pela primeira vez, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ano passado, como eu mencionei. Mas, cara, assim, ó, eu não conheço a história, tá? Eu tô falando pelo que eu li de sinopse e capa. Pode muito bem virar um jogo, e um jogo foda, e pode muito bem virar um filme, e um filme animal. No conceito aí de qualidade, né? Não de substantivo. A capa dele, na versão americana, também é bem parecida. Só que em vez de ser vendo algo grandioso na frente, ao fundo, ele tá atacando alguma coisa na frente. É interessante. Mas segue o mesmo conceito. Parece um outro ângulo, né? É, mas eu já acho a capa brasileira bem melhor, cara. Bem melhor. Sempre é. Puta merda. Começar pelo logo do Darkseid ali. É, né? A logo também dá uma... Ajuda bem no livro. Não, e esse título aí com essa, nossa, com esse bevel, essa grossurinha horrível, com esse relevozinho horrível. É, mas tu vê assim, tu vê que aí, por exemplo, o conceito de capa capa americana e brasileira é igual, né? Lá em cima o George R. Martin, embaixo o nome, o autor. Não, a estrutura. A estrutura é parecida. Agora, a execução do desenho são públicos diferentes, lógico, né? A gente já mencionou aqui outras vezes, as capas americanas são quase sempre piores que as nossas, né? Eu não sei as cores, o ângulo, até o traço não me atrai. É que também normalmente a gente pega muito as capas de livro de bolso, né? É, dos pode ser, dos pode livros ser. Que eles têm, que eles têm muito isso, né? Os pocketbooks dele. E aí, normalmente, é descartável, é uma parada realmente que ele não tem tanto trabalho, né? É, então eu vou parabenizar novamente, cara, Darkseid, porque vendo a capa americana e vendo, aliás, o timing, né, da publicação, a qualidade dessa impressão de desenho, nota 10, nota 10. Cara, olha só, eu tenho uma dúvida aqui, lendo a sinopse, né? Depois eles falam sobre as ilustrações do Richard. Parece que o livro é ilustrado, cara. Tem mais ilustrações além da capa e como é que é? Assim, eu vou procurar depois no Google, tá? Deve ter com certeza isso em algum lugar no Google Images, na internet, na verdade, né? São imagens, são conceitos, imagens, concept arts, né? De dinossauros, cara. Não é toda a página, acredito que não seja todo o capítulo, mas pelo menos, quer ver, na parte 1 tem. Deixa eu dar uma folhada aqui, peraí. No segundo capítulo também tem. Vamos ver se é todo o capítulo. É só dos dinossauros, não, é, não são dos personagens, nem do cenário. Não, é só, cara, é preto e branco. Assim, são traços, tipo, ele faz sombras com preto, sabe? Assim, a questão é aquele rabisco de conceito mesmo, cara. Tá criando o conceito do livro, sabe? Eu tô vendo aqui por cima, tá, ouvinte? Então, se eu errar, não me xingue, mas, a grosso modo, cada capítulo tem uma arte conceitual antes do início dele, né? O dinossauro, aqueles, cara, eu sou péssimo com nomes, hoje eu tô bloqueado, cara. Aqueles que voam com asa fechada, com asa aberta, saca? Aham, uhum, pterodáctilo. Tem uma questão também de animais feridos, com flechas, tipo, dinossauros com flechadas, abatidos, mas né? Mas são sempre dinossauros, só dinossauros. Sempre dinossauros, os que eu tô vendo aqui até agora são, no capítulo 16 já. Ah, não, isso eu acho maneiro, porque eu não queria que tivesse os personagens sendo ilustrados. Sim, porque o dinossauro a gente conhece, né, cara? A gente sabe como é que eles são, né? É, exatamente, eu não quero isso, tipo. Eu não quero o rosto de protagonista e coisa e tal, né? Mas cenário não tem nada, cenário... É, mas não, mas não são também todos os capítulos, tá? É mais a parte inicial ali. Cara, mas assim, ó, fantástico, tá? Ele cria essa aura mesmo, né? E só de imaginar, tipo, ataque com todos os tipos de dinossauros voando, terrestres, até marinhos, de repente, sabe? Não sei como é que funciona esse livro, vai saber, né? Tudo é possível, fantástico, tudo fantástico. O Fosso dos Castelos tem dinossauros, assim, não é jacaré não, velho. É, deve ser, né? Aqueles tubarões gigantes, né? Que dizem que até hoje existem, né? No cara. Aliens. A Discovery adora fazer esse tipo de história, né? Incrível, incrível, incrível. Vamos lá. Então vamos lá, tô aqui ansioso, é meio, enfim, acho que vai ser de lavada essa expectativa. Mas eu queria saber de vocês, expectativa de leitura do livro Os Senhores dos Dinossauros, a Dark Side Books, escrito pelo autor Vitor Milan. Cara, vou ser curto e grosso. 5. 5 fácil, pela capa, por tudo que a gente debateu aqui, porque simplesmente são cavaleiros dos dinossauros, meu irmão. Tipo, no mundo medieval, eu adoro esta porra. E é isso aí, show. 5. 4. 4. Por que 4, Diego? Bom, a gente falou que ia tirar 2 pontos, acabei tirando 1. Um só, foi legal. Boa. É. Tá, esse é um ponto que tu tirou por causa da sinopse, né? Que deveria ser a frase do autor e não a sinopse da Darkseid, isso? Isso, e porque tem tá. George Martin na capa, cara, não gosto da Tá, então um ponto foi tirado pela sinopse e pela polemiquinha. É pra única pessoa que a referência é ruim, né? É a polemiquinha e a sinopse, pronto, tá. 4. Cara, assim, ó, eu vou dar 5 também, velho. Esse bloco de expectativa vai ser muito curto. Eu vou dar 5, cara, é fantástico, fantástico. É como o Rodrigo falou, cara, é um cavaleiro numa na era medieval com um dinossauro, cara, não tem... Se o César Milan é o encantador dos cachorros, o Vitor Milan é dos dinossauros mesmo. Puta, boa. Porra, isso aí, show, vou ler. E assim, aí tu fica pensando, eu comecei a pirar agora aqui nas possibilidades, cara, né? Já que tudo é possível nesse mundo, a gente tem dinossauros terrestres, aéreos e aquáticos, e aí, cara? O que pode acontecer? Que tipo de briga, de contexto? Cara, assim, ó, fantástico, fantástico. Porque assim, beleza, é uma era medieval, mas a sinopse menciona tecnologia, sabe? Então pode ser que haja alguma coisa ali, são coisas que eu penso agora com expectativa lá em cima e tô ansioso pra ler. Assim, ó, fazendo só um parênteses meu aqui, tá? Eu fico meio receoso, não com esse livro, tá? Mas com livros desse tamanho, que é um tijolão, tá ligado? Assim, eu não desmereço livros pelo tamanho dele, mas é aquela coisa assim, se não fosse tão atraente a história, tão bonita a capa e prometer tanto, cara, é um livro que pelo tamanho me assustaria. Eu tenho que ser honesto aqui porque geralmente eu fujo de livros grandes assim, sabe? Vídeo O Nome do Vento, que fala muito bem, até hoje não li. Enfim, de repente 2015, né? De repente 2016, né? Já passamos de ano. É só esse único... pontinho que eu quero dizer aqui também, pra não dizer que não existe alguma coisa que tire um pouco do brilho da obra, cara. Mas vamos ler e possivelmente voltar aqui e falar esse livro num episódio do LivroCast. Ô Marcelo, e a gente tá devendo aí um cast ainda pro Anderson Alves, né, o nosso escrivão lá da aldeia, do Nome do Vento, né? Só que assim, eu acho que ele tem que se mobilizar lá no grupo, cara. Tem que fazer uma... Tem que engalhar votos. Tem que fazer uma reunião de condomínio, né? Exatamente. É, mas então, estamos devendo, ó, pra esse ano, dois episódios. Um do O Nome do Vento, que já tá devendo em 2015, né? Mas a gente tinha uma metinha lá que a gente não bateu ainda, então a gente tem essa desculpa, né? Que era de 100 comentários, aquela publicação, etc. Ah, meu, bem lembrado. É, a gente não chegou lá ainda, mas tudo bem. É um livro que a gente quer... Eu quero ler ainda, cara. Tá na minha lista de leitura desde aquela época, né? Acontece que as coisas vão andando e a gente não consegue acabar com a lista como a gente quer, né? E também, eu vou frisar aqui, cara, um episódio sobre Os Senhores dos Dinossauros. Por favor, cara. Cobre do Rodrigo, ele lê mais devagar do que eu. É um puto. Gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no LivroCast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o LivroCast para todos os seus amigos. Seu Diego Loco, estou feliz, estou mais do que feliz, estou realizado, estou satisfeito e contente com as pessoas que acreditam na... Não em mim, não vou dizer em mim, mas... Enfim, eu posso ser direto, Diego? Pode. Pra entender porque eu sou feliz? Eu queria agradecer a todo mundo, cara, que ajudou o projeto Sentimentos à Flor da Pele a sair do papel. Ah, o livro do Pelé? Exato, esse mesmo. da pele. Cara, eu tô muito feliz, cara. Eu tinha que começar o episódio assim hoje, a leitura de comentários aqui hoje, né? Tava preocupado, nervoso, que a gente não conseguiu alcançar a meta, né? E eu sei que tem bastante gente que ouve a gente, acompanha a gente, não só o LivroCast, mas todo mundo envolvido, né? Eram 5 podcasts de literatura, 10 pessoas e tal. E cara, 2016, o 2015 acabou bem, né? Que na verdade a meta foi batida no fim de 2015 e 2016 começou com um prenúncio muito positivo. Então, gente, muito obrigado pra todo mundo que ajudou, ou financeiramente, ou que divulgou, ou que enfim, né? Que acompanha a gente, deu a força. Então, de coração, muito obrigado. Vocês fizeram o Marcelo Zanello feliz. Só que eu posso dizer, Marcelo, é de nada, porque eu também comprei. Sim, o senhor também. O senhor, o Rodrigo. Agora eu quero que... Espero que gostem, né? Agora vem aquele frio na barriga, né? E aí, vão gostar, não vão gostar? Cara, eu não gosto muito de futebol. Não é de futebol, já. Não é de futebol. Mas então, começando esse quadro de comentários aqui hoje, né? Com o primeiro avisinho. O livro Sentimentos à Flor da Pele saiu do papel. Ele foi financiado, bateu a meta. Acredito que no início de fevereiro o livro estará sendo enviado pra cada um que comprou. Tá? Então, o Viu que tá mais por dentro disso, o Vilton e a Ana vão ficar, quem ajudou, né, tem um e-mailzinho lá cadastrado no Catarse, vai ficar recebendo atualização frequente, então qualquer coisa pergunte pra gente que a gente responde também, mas em fevereiro, até segunda ordem, o livro estará impresso e na sua mão. Boa leitura e gosta do meu conto. Por favor, e se tiver um perfil no Scooby, me elogie. Obrigado. Agora começa pra campanha, né, campanha por elogios no Scooby. Né? Agora vamos aproveitar nossa o embalo da felicidade aqui pra falar, como sempre, do Padrim e do Patreon. Bom, você que já é nosso ouvinte deve saber que a gente tem um perfil no Padrim e no Patreon, pra você poder nos ajudar, tanto em dólar ou em real, como acha melhor, né? Se você está lá fora, digo, fora do Brasil, ou aqui no Brasil, e acha a melhor solução pra poder ajudar. Aliás, né, já dando um respaldo nosso aqui, a gente começou com o Patreon, né? Você que ouve, a gente já sabe disso, a gente criou o Padrim e muita gente nova chegando, e cara, nunca é demais, nunca é demais. A gente fez esse Patreon e o Padrim, tem um episódio aqui embaixo, você pode ouvir. Não é pra gente ficar rico, é pra gente poder criar um conteúdo com maior qualidade, maior periodicidade pra você. Então, se você gosta da gente, pode ajudar e acha que vale a pena ajudar, né? Seja bem-vindo, né? À aldeia do Livrocast. Bom, o que a gente pede agora também é que novas pessoas ajudem, ou as pessoas que já ajudam, se quiserem aumentar suas colaborações, para atingir os próximos itens, que aí começa a ter algumas recompensas interessantes, começa a ter outros tipos de episódios também. Então, acessa lá padrim.com/livrocast ou patreon.com/livrocast. Exatamente, perfeito. E aproveitando, ó, por exemplo, uma das coisas que aconteceu esse fim de ano de 2015 agora, que também tem a ver com Patreon e com Padrim. O Livrocast está sorteando, né, pra quem não sabe, 11 livros do Star Wars. A gente faz sorteios já, mas, cara, 11 livros num sorteio só é um apoio aí que o Patreon nos dá, que o Padrim nos dá, e que motiva a gente a querer agradar vocês cada vez mais. Então, se você não sabe também da promoção do Star Wars, aqui embaixo tem o episódio do Livrocast 59, Os Livros de Star Wars. Clique, saiba como participar, quais livros você pode ganhar e tal, né? Bem bacana. E estamos em janeiro, né? Também tem episódio, nós estamos de férias, né? Também outro reflexo aí do Padrim, do Patreon. Então, o que a gente puder fazer pra tornar o Livrocast mais frequente e a qualidade maior, conte com a gente. Bom, Marcelo, então, como a gente falou, tem bastante gente apoiando e acho que é hora de apresentar aí os novos aldeões, os novos cremões, os novos caçadores que chegaram à nossa aldeia. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos mencionar agora alguns novos, né, que recém chegaram para serem formalmente bem-vindos, né, à aldeia do Livrocast. Temos, olha só quem chegou à aldeia do Livrocast, Diego. A pessoa que originou tudo isso, Ari Félix. Lembra como é que surgiu a ideia do Patreon e do Padrim? O cara que pediu a nossa conta do banco para depositar. Exato, daí surgiu o Patreon e o Padrim. Ari Félix chega à aldeia, né, nunca é tarde, escrivão pelo Padrim. Muito bem-vindo, amigo, e que bom que estás entre nós. E a Ileana Daphne Pereira da Silva. Olha só, mais um nome aí. Grande, pomposo, chique, né, Diego? Aldeã pelo Padrim. Então, Marcelo, fora as pomposidades, vamos aos comentários aí. Exato, exato. Gente, muito obrigado quem chegou e chegue mais gente. Nunca é demais, como eu falei, e vocês fazem uma diferença enorme pra gente. Tem muitos ouvintes recomendando que a qualidade melhorou e tudo mais. Isso é reflexo, isso é reflexo. Bom, antes do comentário, só, Diego, rapidinho, cara, eu quero deixar aqui em áudio também. Eu participei do Leitor Cabuloso 154, Todo Mundo Odeia, Mas Eu Amo. Falando de livros que eu gosto e todo mundo odeia. Você chegou a ouvir? Ainda não, Marcelo, mas qual foi o seu livro? Ah, cara, olha, eu falei de 3 livros lá que eu adoro e que... Adoro não, que eu gostei de ler, né? E que o pessoal xinga e foi divertido, cara. Foi tranquilizador. Então deixa pra gente aí a lista e o livro. Quer que eu fale meus livros? Pode ser, fala os livros e deixa eu ver. Não vou falar. Aí a polêmica fica lá, aqui, né? Entre parênteses, eu não lembro, brincadeira. Eu lembro sim, mas acho que é legal ouvir no cast, cara, porque além de falar, a gente não fala só o nome do livro que a gente gosta e o pessoal xinga, a gente fala por que a gente gosta, sabe? Então pode ser que de repente te convença algum ouvinte, então clica aqui no link, vá no Leitor Cabuloso, ouça o Cabuloso Cast 154 e descubra alguns livros que nós que gravamos o episódio gostamos e você provavelmente odeia. Ficou bem engraçado. Diego, então começando com a nossa leitura dinâmica de comentários, vamos ao JPCcast 28, O Espadachim de Carvão. Cast muito bacana, com nosso amigo Afonso Solano. Nosso amigo, olha só que marra. Não, o Marcelo já entra na casa do cara, assim, abre a geladeira, fica fogo. Cara, mas muita gente falando que foi muito legal ouvir novamente o Afonso aqui no Livrocast, novamente falando dos seus livros, né? Gente que gostou do primeiro livro e que tá maluco pelo segundo. Gente que não gostou, por exemplo, o Ari Félix, ele não gostou muito do primeiro livro, né? Mas ele ficou curioso com a plot do segundo, por saber que expande um pouco o universo e tal, e ele motivou a ler o primeiro livro pra ler o segundo. Ele tinha parado o primeiro livro por nossa causa, ele acabou, né? E ele ainda faz um adendo aqui falando que o livro 1 do Splash de Carvão está no sistema Kindle Unlimited, aquele que você paga mensalmente pra ouvir, pra ler, né? Quem tiver esse serviço, busca lá, que vale a pena bastante. É bem bom, cara, bem bom mesmo o universo da Afonso Solano. Mas quem que eu quero destacar aqui? Algum que tu quer destacar aí, Diego? Bom, Marcelo, assim, gostaria de destacar e deixar claro que não é por conta de ser um aldeão, mas eu quero ler aqui o comentário do Lucas Dorival Alves, boa, boa. Que disse que, abre aspas, trazer o autor é sempre uma boa pedida. Me corrija se eu estiver errado, mas é a primeira vez que isso ocorre num JPCK. É, a primeira vez mesmo. E, cara, foi muito legal, assim, eu acho que é um formato que a gente pode aproveitar mais vezes, assim. Ainda mais, assim, quando é um livro que a gente já falou, sabe? Porque senão a gente faz o Livrocast mesmo, né? Chama o autor e conversa e fala do livro lido já. Mas quando for repetir, pra não repetir pauta inteiramente, assim, é legal essa unboxing, né? Como o Rodrigo ou o Diego falou no último episódio, não lembro quem foi. Então é a primeira vez sim, cara. Bem, bem bacana. E Diego, deixa eu salientar um comentário rapidinho aqui também. Deixado pelo Jonathan Rodrigues. Muito bom o trabalho do Livrocast e obrigado pela indicação. Comprei o box do Espadachim de Carvão e nem tinha terminado de escutar o episódio. Comprei no link de vocês. Sorria, Diego. Muito bom, cara. Que bom. Olha só, cara. Nem acabou de ouvir o episódio e se motivou a ler, cara. Eu espero que o Jonathan e quem tenha comprado a ideia com a gente goste, né? Que a gente foi sincero e nós dois, né? O Rodrigo nunca leu, a gente gostou muito do universo do Afonso. Eu li o segundo livro e vou dizer aqui que eu achei o segundo livro melhor que o primeiro. Isso, tá na minha fila de leitura. Vamos então para o Livrocast 59, Os Livros de Star Wars. Cara, esse episódio me surpreendeu muito, muito, muito, muito. Primeiro, a gente repete, né? Tem aquela promoção rolando, tem muita gente participando. O sorteio vai ser feito dia 1 de fevereiro, então se você tá ouvindo esse episódio aqui e ainda não participou, cara, corre lá, dia 1 de fevereiro de 2016. É, isso aqui deixa claro, 2016. Exato, exato, então corre lá. E se você está ouvindo esse episódio agora, agora não, daqui a um ano de agora, do momento da gravação, não vale cara, mais. Cara, são 11 livros do universo expandido de Star Wars. 11 livros, todos da Aleph, qualidade ímpar, né? E se você gosta, se você quer conhecer, cara, vale a pena, é facinho, é só curtir a fanpage do Livrocast, compartilhar a imagem e tal. Houve episódio lá que tem as regras certinho. Mas voltando aos comentários, Diego, eu fiquei muito surpreso, por exemplo, a Nilda Alcarinque, lembra dela, Diego? Sim, sim. Gravou com a gente um episódio sobre os espíritos de gelo do Dracon. Ela comentou no Twitter, cara, que ela achou muito bacana o fato de eu não conhecer nada de Star Wars, porque é muito comum cast com fãs e malucos e vidrados, sabe? E que essa parte, tipo, ela no caso me elogiou, né, mas eu estendo um elogio ao Diego também, que não é chita, que não é aqueles caras de como assim tu não conhece? Ao próprio Lucas e ao Lucien, né, que também foram super pacientes comigo, né? Então ficou realmente um episódio assim, introdutório pra quem gosta. Acho que deu pra aproveitar. Quem não gosta, deu pra também entender do que se trata. Nildo, obrigado pelo comentário. O Lucas Conrado ficou maluco também com o tema, já baixou todos os episódios, já ouviu lá, adorou pelo que eu pude entender. Bom, Marcelo, e o Ari, também nosso mais novo aldeão, disse o seguinte: Marcelo, para de frescura. Você escolhe algumas horas de filmes ou dois livros? É, ele fala assim, né? Evolua para um Padawan, né? Então, cara, eu ainda não tive tempo, na verdade. Eu ainda não tive tempo pra ver os filmes, mas já tenho comigo os filmes. É que o Marcelo ainda não teve tempo de deixar a trancinha crescer. Não entendi a piada, mas tudo bem. Deve ter a ver com o Padawan, né? Que tem a trancinha grande e tal, alguma coisa assim. Mas enfim, obrigado, Diego. E assim que assistir os filmes, eu volto a comentar sobre. Muito bom. A Anne Campos, cara, ela comentou também falando que ela não é muito fã e tal, do Darth Vader, da Star Wars, mas que ela vai tentar dar uma chance pros livros. Ela gostou muito do nosso episódio introdutório ao universo expandido, né? E ela perguntou assim: PS, espero ganhar os livros e aí fica ainda mais fácil conhecer o universo Star Wars. PS2, faltou explicar o Spock no universo Star Wars. E aí, Diego? O que a gente diz pra ela? Aqui eu vou dizer pra ela: vida longa e próspera, né? Já que ela tem o Spock. Piadinha com o Spock, né? Essa piadinha é bem comum, acredito eu. Pra deixar claro, eu gosto de Star Wars, não sou chiita, mas eu nunca fui atrás de nada de Jornada nas Estrelas. O que eu sei é o nome, eu sei quem é o Spock e sei o Vida Longa e Próspera. O resto eu não sei nada. Também não sei nada. É outro universo aí que eu não sei nada, nada, nada. Eu acompanhei um pouquinho quando surgiu essa nova geração aí de Star Trek e tal, mas é outra. Se um dia virar livro, a gente falar aqui no Livrocast, pode ser? Ô, Diego, antes de terminar o episódio, cara, eu posso fazer uma indicação de podcast que eu descobri? Ok. Eu vou fazer diferente. Eu vou tocar uma vinheta, tá? E depois eu vou falar sobre esse cast, tá? Então toca a vinheta aí pra você entender o que eu tô falando. Só uma indicação rápida que eu acho que vale a pena. Vida sonora. Todas as histórias do mundo. Olá, aqui é Igor Rodrigues, apresentador do Vida Sonora. E se você ainda não sabe o que é a Vida Sonora, essa é a hora de conhecer. O Vida Sonora é um podcast que conta histórias, sobretudo, sobre pessoas, lugares, objetos, datas. No fim das contas, somos um programa que conta histórias que importam, mas que estão escondidas, mas que ajudam a explicar o mundo ao seu redor. E são histórias de todo tipo, desde histórias longas, complexas, cheias de detalhes, até aquelas curtinhas e divertidas. E vamos tentar fazer isso de uma maneira diferente. Histórias imersivas direto no seu ouvido, da maneira mais criativa possível. Mas se você quer mesmo saber do que isso se trata, vá até vidasonora.org e conheça o nosso primeiro episódio que já está no ar. Um abraço e até mais. Pronto. O Igor Rodrigues, cara, ele, pra quem não sabe, ele é host do podcast Drone Saltitante, né? Ele e a namorada, a esposa dele, a Diana Ruiz. O Igor Rodrigues, que participou com a gente do episódio sobre Deuses dos Dois Mundos, né? E vai participar mais vezes também agora em 2016 com a gente, se Deus quiser. Ele montou um podcast, cara, de storytelling, né? Não é mais aquele podcast bate-papo, de conversa, é um podcast que conta histórias, né? Então essa vinheta que você ouviu aí é apresentando o Vida Sonora, né? Que é um projeto que ele tá abrindo agora. Tem 3 episódios, né? São 2 episódios e um extras ali. Junto com o Igor Rodrigues também tá agora o Bruno Assis, o frango do Twitter, Diego. Gravou com a gente alguns episódios já sobre John Boyne. Apareceu aqui também, se eu não me engano, no cast de O Armandinho Zero também. Posso ter errado. São amigos nossos, né, da Podosfera. E, cara, eles lançaram o projeto, o Igor e depois o Bruno, que é essa vinheta que você ouviu agora. Cara, que qualidade. Muito, muito, muito bacana mesmo. De edição, de texto, de imersão, assim, sabe? Então, já que tem muita coisa nova surgindo na Podosfera, né? Eu acho que valia a pena também falar do Vida Sonora pra vocês. Muito bom. Tem um episódio sobre português, espanhol, sobre conflito de línguas, né? As palavras estrangeiras que a gente traz pro Brasil e coisa e tal. Tem um que fala sobre a língua que existe no Uruguai e no Rio Grande do Sul, o famoso portunhol, né? E, cara, tem um episódio muito, muito, muito, muito, muito bom sobre futebol, cara. Assim, contando a história do futebol, a identificação do brasileiro com o futebol, fazendo um paralelo entre a nossa história como país e como nação, como pessoas com futebol, cara, muito bom, muito bom. É porque, tipo, a ligação do brasileiro com o futebol, assim, tá, sou brasileiro, eu tô cagando com o futebol. Não, mas isso é falando de massa, né? Falando de eu também não sou, já gostei bem mais de futebol e tal. Mas é assim, é legal, cara, tem um paralelo, sabe? Até político. Entendo que possa ser bom. Vale a pena, cara. Aqui embaixo tem um link e eu não podia acabar esse episódio sem falar do Vida Sonora. Então, conheça o projeto do Igor Rodrigues e do Bruno Assis e você vai gostar, eu tenho certeza disso. Diego, mais alguma coisa? Eu acho que é cruz, tchau. É isso aí. E o JPC Cast de hoje fica por aqui com essa leitura de comentários, comunicados e indicações. Tenham todos uma ótima semana, que 2016 seja excelente para todos vocês e até o próximo episódio. Vamos lá. Vamos. Nossa, passou um... O Senna passou. Passou o Mad Max aqui, André. Passou o Mad Max. Ayrton Senna do Brasil. Tá ficando aqui. Acho daqui que é mais fácil passar o Mad Max do que o Senna. Daqui a duas horas passa o Rubinho. Vai, se corta. Vai ter um acidente aqui no meu quarteirão aqui. Caralho, cara. Rubinho Mario Kart, né? Que 2 horas passa o Rubinho. Fica jogando os troços do carro na cara do outro. Vamos ver se nesse eu vou ser xingado também, né? O 27 eu fui xingado. Caralho, passou o Rubinho. Calma, voltando. Tipo, no 27 eu fui xingado. Agora é o 29. Foda aqui, cara. É foda. Eu moro no viaduto mesmo, meu irmão. É tenso. Aí tu pega um livro com peso desse de indicação, é outra parada, né? E outra coisa que eu também reparo, moto, peraí. Outro para. Agora é o Alexandre Barros lá passando. Você repara nas motos. Nossa pista de corrida. O Marcelo não acerta o nome de jeito nenhum mesmo, né? Não, é Alexandre Barros mesmo, falou Alexandre Barros. É, eu sou muito ruim, tempo, muito ruim. Tempo que eu não ouço esse nome, cara, meu Deus. Deve estar na Moto Truck. Moto Truck. Vai lá, se cara, peraí que tem uma moto maldita passando aqui. Imagina quando eu passo pelo... É, cara, que é uma barulheira foda. Eu não xingo porque pode ser o Diego, né? Uhum. Não, nesse momento eu tô gravando o cast contigo, então não sei, eu posso xingar. Cara, o Diego veio aqui em casa uma vez, ele foi embora, acho que era meia-noite, uma hora, né? Caralho, deu até medo dos vizinhos. Uhum. Aquela porra, motor na moto cabuloso.